se apressam em busca do pico, do peito, de onde os efeitos gozosos das ondas de prazer se propagarão por toda essa terra, amiga, desde a serra da barriga às grutas do coração. Índigo blue, índigo blue, índigo bluesão. Yeah, yeah. Índigo blue, índigo blue, índigo bluesão. Oh, oh, oh, oh. Índigo blue, índigo blue, índigo bluesão. Oh, oh. Índigo blue, índigo blue, índigo blusão. Sob o blusão e a camisa, os músculos másculos dizem respeito a quem por direito carrega essa terra nos ombros com todo respeito e a deposita cada dia. Penso no céu, tornando-se seu abrigo, seu guardião, seu amigo, seu amante fiel. As ondas de prazer se propagarão por toda essa terra, amiga, desde a serra da barriga às grutas do coração. Oh! Índigo blue, índigo blue, índigo bluesão. Índigo blue, índigo blue, índigo bluesão. See ya, mama.